um pouco de emoção, pra que a gente dependa do outro num só coração. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Bora com o José, vai se apecando. Bora, burralho! Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair na... Bom, pelo amor de Deus! É, Darina. Eu sei que tudo pode acontecer. Pois é. Um dia você vai ser todo meu. Vão chegando as equipes dos fã-clubes, chegando junto hoje para curtir o Pestão do Círio aqui do Burralho, meu irmão. Obrigado! Alô, Netão! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso, fiz loucuras por DJ Josias. Perdido, fracassei, mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Para tratar da minha mulher, ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows eu apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, oh, oh, oh, quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. olhos tristes. Não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo. O José vai começando na manha. Pois eu sei. Só na manha. Já já tem Toninho, tem Franjinha. Tem um sonsaço aí do Tomásimo. O homem do alô. Guardeiros de forma hoje aqui. Aqui no Burralho. Sou pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. E aí, família Picolé? Vai! Por Deus, outra vez te peço. Lá que tudo vem pra mim. Pra viver até o fim. Já! A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim. Pra viver até o fim. Acordar, meu irmão. Vamos lá! Quis me encontrar na vida, não consegui. Aí, Adarilho. E eu gritei ao vento, ninguém me ouviu. Então fiquei tão só, em plena multidão. Quando sem jeito eu busquei uma solução. Lúcio Cedês. Amanhã nosso encontro é lá no Recreio de Ananindeua. Festão do Ciro de Ananindeua. E a nossa luxuosa lá no Recreio. Segunda-feira, via show. Segunda, via show, careca. Opa. Até dos amigos que um dia lhe ajudaram a crescer.

coração voltar a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o seu carinho, desde que ela... São Dulcinho do Burralho, esse ano com a nossa luxuosa carroça da saudade. Vamos lá, fazendo a festa e tocando muita saudade pra galera que chega junto aí e já curte esse sabadão gostoso aqui no Burralho. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Eu tenho um passarinho que se chama canário, adora marieta, que bichinho danado. Meu canarinho toca piano e clarinete, dia vai clareando, canário vai cantando, canta canário canta, e o seu João levanta, canta canário canta, e o seu João levanta. E tu peneta, nem come e nem dorme, tocando clarinete. Ai, que coisa absurda, diz a dona Raimunda. Coitado do canário, está morrendo. Chega junto! A família Picolé! E aí? Meu canarinho gosta demais da Marieta. Gosta. Comitiva Carroça é Fé chegando junto com a gente. Com amigo Fernão da Cegonha. Não tem. Cadê a dona Cegonha? Tá na área. Só pra é de boa. É muito inteligente. Bicho polivalente. Vamos lá! Já contei a história do meu lindo canário, e por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Já contei a história do meu lindo canário, que por pouco, muito pouco, ele não se acabou. Já contei a história. Pedra cristalina, ninguém pode tocar em você. Sei que você brilha mais do que uma luz cor de marfim, é bonita e carinhosa. Coração de pedra fria, rosto belo encantador, conquistou meu coração. Te chamo de dona, te toco na cama, bebê de tesão. Te chamo de dona, te toco na cama, bebê de tesão. São Guedes, chega junto aí com a comitiva Carroça é Festa. Alô, Guedes! Coração de pedra fria, pedra do fundo do mar, pedra cristalina, ninguém pode tocar em você. Pedra cristalina, ninguém pode tocar em você. Sei que você brilha mais do que uma luz cor de batim, é bonita e carinhosa. Coração de pedra fria, rosto belo encantador, conquistou meu coração. Te chamo de dona, te toco na cama, bebê de tesão. Te chamo de dona, te toco na cama, bebê de tesão. Equipe Triton aí rompendo fronteiras. Obrigado. Alô, equipe Triton, sai que é sua. Ai, ai, ai, ai. Eu serei capaz até de chorar, se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer, se se você disser que não me quer mais. O nosso amor é especial e você não pode me deixar assim, assim. Sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim, de mim. Eu serei capaz até de chorar se você disser que não me quer mais. Aqui. Eu serei capaz até de morrer se você disser. A carroça da saudade. Que não me quer mais. O nosso amor é especial e você não pode me deixar assim, assim. Sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim, de mim. Semana passada eu te escrevi e até hoje não chegou resposta não. Quero que você volte urgente, se demorar posso morrer de paixão. Olha meu amor, você bem sabe que eu quando amo é pra valer. Por isso eu te peço, meu benzinho, por favor, não me deixe mais sofrer. Uma requisitada na área, irmão. Olha, quero te amar. Yeah. Eu quero te beijar. Ei, quero no teu braço adormecer e desta noite nunca mais vou esquecer. Aqui, na Carroça da Saudade. Amiga Cris, só de boa. Alô, Cris. Chega junto. Semana passada eu te escrevi e até hoje não chegou resposta não. Quero que você volte urgente, se demorar posso morrer de paixão. Para netas. Semana passada eu te escrevi. Ei, netão. E até hoje não chegou resposta não. Por isso eu te peço, meu benzinho, por favor, não me deixe mais sofrer. Se você chorar, eu choro também. chora também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Deixa eu ser o Pingo. A gente, né, Pingo? O abraço a Curtinho, hoje aqui no Burralho. O vestão do Ciro do glorioso São Raimundo Nonado. Aí, com a gente. Alô, Pingo! Vai, tira lá. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Junto pra curtir hoje o Versão do Círio. Já já tem Toninho. Tchau, meu amor, tchau. Tem Franjinha, tem Tô Máximo. Vamos embora curtindo a festa hoje aqui do Burralho. Vamos lá. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Curtir, bora curtir. Better. Estar

ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama Cris. De meu bem. Falou, Cris! Considerado Josias aí com a gente. Obrigado! Ela e a nossa futura vereadora de Santa Isabel do Pará. Requisitada é o nome da emoção. O rouquinol é perigoso. A cegonha! Tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto. Estás todo depenado, otário. Palito com seu sapato levaram. O rouquinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. A carroça da saudade. DJ Josias. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serve pra Brahma, Antártica ou Skol, mas você tenha cuidado com o famoso rouquinol. O rouquinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rouquinado, no final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Aí, Netão! A estrada mil graus, meu! Meu fusquinha tava todo zeradinho, logo dando uma volta no bichinho. Meu fusquinha tava todo zeradinho, logo dando uma volta no bichinho. Depois da volta o povo todo comentou: esse fusquinha fez sucesso, me passou. Depois da volta o povo todo comentou: esse fusquinha fez sucesso, me passou. Chegando em casa, eu fui pensar em que garagem meu fusquinha ia ficar. Mas como eu tenho uma boa amizade, minha vizinha ofereceu sua garagem. E aí, babuíno? E aí, babuíno? Quando eu tirava, ela metia. E eu metia. Todo dia, quando eu tirava, ela metia. Quando eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia na sua garagem, meu pisquinha todo dia. Bruno e Trio. Bate a primeira, bate a segunda, bate a terceira e o pisquinha nada. Pensei que ele estava em ponto morto. Meti a quarta, ele pegou de novo. Bate a primeira, bate a segunda, bate a terceira e o fusquinha nada. Até pensei que... Bora, gente, o nosso domingão morto. O nosso domingão é no recreio de Ananindeua. Festão do Ciro de Ananindeua. O nosso domingo, viu, gente? Segunda-feira, lá na Via Show. Segunda na Via Show. Ela metia na sua garagem, meu fusquinha todo dia, quando eu tirava. Rádio ouvi nossa música. Música, rádio ouvi tocar. Ai, sonho. Ai, sonho. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim. Foi demais, não sei pra você. gente, Alô Netão. Um abraço pra você. Vamos lá. Ai, para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento, em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Tá chegando junto, hoje aí! Comigo ela não... Do Ciro do Burralho, aplica. Questão do glorioso São Raimundo Nonato, aqui no Burralho. Vamos lá, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Não fui ao Japão pra conhecer uma japonesinha. O meu coração está feliz, tudo bem. A linda japonesinha é daqui de Belém. De Belém. Ela tem o corpo todo especial. Sua voz é muito sensual. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela, ninguém. A japonesinha de Belém, que sorte, neném. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela, ninguém. A japonesinha de Belém, meu bem de Belém. A luxuosa está aqui. Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.